Ontem eu enchi até a tampa de álcool. Até me assustei com o tanto de áudio que eu te enviei. Só vi que o último foi 10 para 6. No áudio vai ouvir no fundo a nossa música tocando. No outro falando enrolado, mas um eu te amo dá pra entender. E aquele que eu tô desorientado te xingando, faz o favor de esquecer. Bebo, não nego, te esqueço quando eu puder. Ligo direto querendo quem nunca me quer. E a culpa é desse copo que não seca. Se eu tentar correr, saudade pega. Bebo, não nego, te esqueço quando eu puder. Ligo direto querendo quem nunca me quer. E a culpa é desse copo que não seca. Se eu tentar correr, saudade pega. E atropela. Esqueci, né? Como assim, ó? No áudio vai ouvir no fundo a nossa música tocando. No outro falando enrolado, mas um eu te amo dá pra entender. E aquele que eu tô desorientado te xingando, faz o favor de esquecer. Bebo, não nego, te esqueço quando eu puder. Ligo direto querendo quem nunca me quer. E a culpa é desse copo que não seca. Se eu tentar correr, saudade pega. Bebo, não nego, te esqueço quando eu puder. Ligo direto querendo quem nunca me quer. E a culpa é desse copo que não seca. Se eu tentar correr, saudade pega. Eu bebo, não nego, te esqueço quando eu puder. Eu ligo direto querendo quem nunca me quer. E a culpa é desse papo que não seca. Se eu tentar correr, saudade pega. Me atropela. E se eu tentar correr,